as dores secretas, as portas abertas, sempre para a dor. Almas que têm juízo e vontade, alguma bondade e algum amor. Almas que têm espaços vazios, amores vadios, restos de emoção. Almas que têm a mais louca alegria, que é quase agonia, quase profissão. A minha alma tem um corpo moreno, nem sempre sereno, nem sempre a explosão. Feliz esta alma que vive comigo e vai onde eu sigo o meu coração. Almas que têm as dores secretas, as portas abertas, sempre para a dor. Almas que têm juízo e vontades, alguma bondade e algum. Almas que têm espaços vazios, amores vadios, restos de emoção. Almas que têm a mais louca alegria, que é quase agonia, quase profissão. A minha alma tem um corpo moreno, nem sempre sereno, nem sempre a explosão. Feliz esta alma que vive comigo e vai onde eu sigo o meu coração. A minha alma tem um corpo moreno, nem sempre sereno, nem sempre a explosão. Feliz esta alma. A minha alma tem. Feliz esta alma que vive comigo e vai onde eu sigo o meu coração.